00, o vento 140 graus, 9 nós, livre decolagem no zero. Papa Golf, está autorizado para seguir confirmando até o Lima, Mike, Quebec, o senhor prossegue parte 5? Ok, sim, te me chame na Quebec. Mike, vai te chamar, passou agora na Serra Novembro, aguardando autorização para pousar em Catabata. ...805, ali mantém 1-0. O Mike Juliette Romeu informa o vento 140 graus, 8 nós, após solo controlado. Voltará solo controlado, Romeu. Positivo, Thiago, até o... Portão número 4. O NEA 210 segue agora via Juliette para o 4, atento ao trip que vai prosseguir no táxi. Juliette para o 4, tem o 210. Colou aos 22, controle 1208, bom voo. 208, bom trabalho. Autorizado o cruzamento, Oscar Papa Golf, reporte pista livre. 0, boa tarde, contato radar vigilância, direto Puka, gol no 600. Direto Puka, 600. Copiado. São 3805, vento no 40 graus, 8 nós, livre decolagem no zero. São 3283, após rosing do Airbus da companhia, ali mantém 1 no zero. Ciente, Charlie. Formará sim, tanto melhora quanto piora. Vitor, Charlie, Charlie, tem condições de voar direto Aracaju? Fox, Charlie, Charlie, tem. E direto Aracaju está presente, Charlie. Boa tarde, Xanel 142. Boa tarde, 1142, prossiga. 350 para Recife. Autorizado Recife, nível 350, via Periwis 58, saída Puka, transição Aracaju. Decola 1-0, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5133, coteja. Autorizado para Recife 350, conforme por este 58, Puka Aracaju. Pista 10 com curva à esquerda, 1208, 5133, transporte. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamarei. Tá 3805, contato radar na decolagem, direto posição Leda, vigilância radar. Tá 3805. Direto Leda, sobre vigilância 3805. Mike Juliette Romeu controlou na mata? Ainda não, temos aqui o registro das suas DLAs, mas ainda não temos o plano. Já entrou em contato com a Traleia, Marcel? Não copiei, confirme. 2000, ciente, ok, sub mantém nível 170, já, inicialmente. Gol no 600, razão de subida? 3500. 2.500, ok, ciente. 3.500. 3.500, copiado. Controle, boa tarde, acione identificação, desce e mantém 050, direto ITAP, vigilância radar. ME00, boa, direto Jambo, com 600. Chama para o táxi. Direto, chamo, gol 1600. Afirmo, já está descendo na chegada à ponte, porém está restrita a 4 mil. Em cima, 4 mil, Romeu, Romeu. Ok, Romeu, Romeu, Golf, desce e mantém 2 mil pés, altímetro 1099. Livre informação LS, atenção, chuva moderada, pista molhada, visibilidade de 500 pés de teto com 3 mil de visibilidade. Ativo, desce para 2 mil, visibilidade LS, controle está 3283, boa tarde. Boa tarde, 3283, contato radar vigilância direto Puca, 3283. Direto Puca, 3283. E 5489, vento no 50 graus, 8 nós, livre decolagem 1-0. Trip 5489, decolou aos 29, controle 1208. 208, 5489. Controle, o Trip 5489. 5489, controle, contato, radar, saída Arbor, vigilância. Saída Arbor, 5489. Gol no 600, controle, livra 1 no 70, qual a razão de subida que está empregando, está presente? Presente 2000. 2000, ciente. Submantém 370, chame agora Recife em 1 no 26, decimal 85. 2085, gol no 600. Papatango Fox, Charlie Charlie, está liberada a ascensão para 310 com a razão máxima de 2000 pés por minuto. E chame centro Recife em 1 no 26, decimal 85. O Fox, Charlie Charlie. Recomendo não acionar, porque a demora pode chegar até 20 minutos, dependendo do que, de qual for o caso do seu plano. Porém, se tiver necessidade, solicite novamente o Alfa Eco Fox. Sente do acionamento. Então, 3805, livra 130, chama centro Recife em 125, decimal 1. No Vitor Tchelli Hotel, próximo apelo, reautorizado 3.010, 1019 no altímetro, Tchelli Hotel. Autorizado pelo 3.019, Vitor Tchelli Hotel. Gente, Romeu Golf, passou Duna, completa aproximação LS, torre 1 no 8, decimal 62. TAM 3283, livra 1 no 60 em subida, chama centro Recife em 1 no 26, decimal 85. 2.800, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Hotel, chegada Bonf, desce, mantém 2.000, autorizado, sinal ILS, chama estabilizado. Desce, mantém 2.000 na Bonf, vai reportar estabilizado, Vitor Tchelli Hotel. Fox, já tem o seu plano, pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 290, via Upper Whisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5162, coteja. Dois, complete a chegada Mari, desce e mantém 3.000 pés. Altimetro 1019, TAM 3192. 3019, TAM 3192. Sete a bordo, altímetro 1019, para assistir a táxi, torre 18, decimal 6, bom voo. Confirme. 700 pés no negócio. Avistou livre pouso 10, vento 130 graus 5 nós, pista molhada. Vitor Charlie Hotel, construindo aproximação, aguarde autorização de pouso. Gol 333, no ponto de espera está pronto? Após pouso, passar 09 a linha e mantém 10. Sim. 5, autorizar o táxi até o ponto de espera, reporta para ingresso Alfa Eco Fox. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, solo aos 36, livra à direita, livra 1219. Táxi via Alfa Juliette, pátio principal, reporte na Lima. Uno, uno, zero graus, meia, duzenóis. Desce para 2000, livre LS, chama estabilizado, a altímetro permanece 1019, na 3192. Romeu Golf na Lima, chame torre 1-8, sinal 6 para prosseguir no táxi. Ah, vou passar lá, tá? O gol no 333 confirmando já fora do solo. Afirmativo, cruzando 1500 pés. Sob o controle na frequência 1-208, bom voo. Obrigado. Chegou no 333, na decolagem ciente, direto Leda, o transponder 5073, ou coisa, 5072, perdão, 5072. 5072 acionado, direto Leda. Com curva pela direita, o 333, alô. 333. 5489, após Arbor, eu a direto Vitória da Conquista. 5489. Após Arbor, direto Vitória da Conquista. 5489. Vitor Charlie Charlie na escuta. Zero, livre à direita, livre 1219. Teto 510, visibilidade está inferior a 3000. A torre estima entre 2500 e 2700 aproximadamente. Fiz uma aproximação para 10, após iremos autorizá-lo. Antes da Juliette. Prossegue até o Pat 5. Autorizado de imediato o cruzamento, o Romeu Romeu Golf, reporte de pista livre. T48 da Goa, aciona a identificação, direto mar e desce, mantém 060, Gol no 648. 542, estimado para início do pushback. Solo, meu 142, está em aguardando, se você pode esperar para retirar o sistema. Contato. Confirma, está iniciando agora? Negativo, estão aguardando o pessoal da Impero para retirar o sistema. Acho que mais uns 2 minutos que até agora a gente ficou em contato com o sistema. Gente, vamos passar um tráfego na reta contra a guarda. Aguarde autorização para o novo pushback, então, o 6142. Se puder dar uma contatada com a Infraera, a gente agradece pela ajuda. Tá, afirmo. Vitor, te olho até o táxi via pátio, é parte direção na Lima. Boa tarde, 4065, prossiga. Nível 340 para Campinas, via Oslo 10. Gente, guarde cópia, saída prevista da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, obrigado. 128 decimal 8, não 120 decimal 8. Foi sim, 128, 489. É a volta. Livre, pouso no zero, vento no zero, zero graus, meia dúzia nós. Ascensiona com 6392. Só na base da Impera. A gente já informa o centro de operações. Foxtrot, 70 possíveis, ter turbulência do reboys. Livre, decolagem da 17, vento 100 graus, meia dúzia nós. Afirmativo, reposte iniciando a rolagem. De hotel, ao ingressar na Lima, torre 1 no noite, esse momento, para prosseguir no táxi. Do Campinas, nível 340, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5165, coteja. Confirmando 350? Afirmo. Ok, muito grato pela informação, 392. Copiado Alfa Eco Foxtrot, conforme livre decolagem, ventos alisados de 100 graus, 8 nós. Prossegue Lima Mike, chama na Quebec, o Vitor Charlie Hotel. No 648. Fica adesivo em cima da prova. Use o choque ciente do adesivo no 648. 642. Diga, Vitor Charlie. Sua posição, contato no radar foi perdido. Última posição a 40 milhas oeste de Salvador. Ciente, as condições meteorológicas permanecem. Que ciente. Serviço, prossigo em condições visuais, frequência livre, Juliette Vitor Charlie. Controle Salvador, Papa Romeu Alfa Eco Fox, decolou Pouca Aracaju. Papa Romeu Alfa Eco Fox, trote, contato radar, curva à esquerda, direto posição Pouca. Esquerda, direto Pouca, Alfa Eco Fox. Alfa 0. Salvador, CNM 1142, 2 horas e 25, 111 a bordo, atalhando assalto, solicite ataque. Gente, 111 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1142, até mais. 3192, rapaz, Oxané, segue via Juliette, portão 10. Gente, 6213, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10. Saída da Euleda Bridge, decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5134, proteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Gente, no 648, desce e mantém 3.000, altimento 0.19, gol no 648. Curvando à direita, limitado pelo localizador, Serra Vita 368. Curvando à direita, limitado pelo Serra Vita 368, gol 642. Né, 6142, autorizado alinhar e decolar 10, o vento 10 graus com 7 nós, 110 com 7 nós.